Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Noite Entre Todos. Estamos aqui na Rádio Antena Web com algum atraso, é verdade, mas o que importa é que estamos cá. Sejam então bem-vindos a estas 2 horas que abriram com a nossa Paula Teixeira, Acreditar em Mim. Já reparou que temos uma entrada nova no nosso programa? Pois é, parece que sim. Estamos a sofrer algumas alterações e espero eu que para melhor e mais aproximado do seu gosto. Ontem foi dia da criança e hoje temos aqui um espaço diferente, um momento diferente para ouvir neste nosso programa. Já sabe, fique então connosco para aproveitar e deliciar-se com tudo o que temos para si. Se quiser fazer deste programa o seu bonequinho de plasticina, o que é que eu quero dizer com isto? Se quer também lançar a sua sugestão, notícia, a sua história, tudo o que achar importante, então é só escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não se esqueça que este programa, este espaço, de quinta-feira à noite entre as 22 e as 0 horas, está aqui para ser um espaço seu, à sua medida, ao seu gosto, ao seu jeito. Portanto, escreva-nos, fale connosco, diga-nos olá e faça desta sua equipa a sua companhia de sempre. Vamos voltar à música, mas antes de voltar à música, relembro também que pode deixar o seu comentário, tal como já fizeram alguns ouvintes, e da minha parte, um grande obrigado, muito obrigada à Elsa pelo comentário, e é verdade, também notaram a diferença, eu particularmente. Isto agora já falando de uma parte particular, o meu microfone antigo, para quem, isto não interessa nada, mas de qualquer maneira, o meu microfone antigo a mim incomodava-me imenso, não gostava nada de me ouvir. Agora pronto, também não gosto, mas pronto, já está mais real, pronto. Vamos então à música, aliás, onde nos podem deixar também o vosso comentário em www.radioantenaweb.info, na nossa box de comentários. Vamos então à música, agora sim, agora à música. Doce Amargo, tema de Lúcio Muniz e logo depois Anjos Calados, na voz dos Sexto Sentido. São 2 músicas, 2 momentos para continuar esta nossa emissão, cheia de boa disposição, muita vida e, claro, sempre muito para oferecer. Fique connosco, deixe-se levar, deixe-se guiar. E divirta-se. Escreve a saudade com a tua mão e faz-me ver com os olhos o teu coração, pois chegou a hora de poder sorrir. Que o vento trouxe o cheiro sem mentir. É doce e amargo, cheio de cor, sem peso, marca para onde eu for. É doce e amargo, cheio de cor, sem peso, marca para onde eu for. Doce amargo, cheio de cor. Sim. Esperando muito, sinceramente, que a nossa seleção lhe agrade, proponho ouvirmos mais três músicas. Agora, começamos esta nossa seleção de mais três temas em português com Putos do Bairro. Esta música é trazida por Ricardo Moraes. Fez até, se eu não estou em erro, e não induzindo ninguém em erro, claro está, fez parte da banda sonora de uma série que dava pelo nome Diário de Sofia, que dava num canal de televisão. Bom, não interessa nada. Vamos... Vamos seguindo, agora falando mais a sério. Vamos logo depois ficar com Má Pontaria, na voz de João Pedro Paes. E terminamos com um tema muito especial para os mais pequenininhos, para os mais bebês. Um tema trazido por The Weasel. São assim, mais três músicas, três grandes sons bem diferentes para esta noite tão diferente. E espero eu, especial para mim, é com certeza. Espero também que para si, que está aí desse lado, a ouvir-nos, a usufruir da nossa companhia. Eu adoro a sua, acredite. Até já. De manhã quando acordam para ir para a escola, faltam as aulas jogar a bola. Vão vivendo por vezes sem pai ou sem mãe, são abandonados por não terem ninguém. São putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro, os putos do bairro. Dizem que vivem bem a roubar, a roubar. Vão vivendo na miséria que o mundo lhes dá. Os putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro, os putos do bairro. São putos do bairro, os putos do bairro. Yeah, quero dar. Enquanto a minha sangue

tempo a trazer todos os teus porquês. Há bocado fiz umas contas, senti-me mal. Quando tiveres 18 anos, eu vou ter 40 e tal. Tenho medo de não perceber o teu mundo nessa altura, mas acredito ao feeling que sinto. Não é só de boca dura, por muito cota e da idade que te possa parecer. Fui e sou mais genado do que gostava de ser, por isso está à vontade. Manda vir que eu aguento, no mínimo posso estar, se calhar, um pouco lento. Para a Nina Joana, para o Alex, para o outro Alex, para o Tiago, para todas as sementes. Vamos prosseguir nesta nossa noite, nesta noite de dia 2 de junho do ano de 2011, com muito mais música. Ficamos agora com um tema que é bem calminho para nós podermos também relaxar, porque relaxar, acredito eu, que durante um dia de semana à noite lhe faça muito bem. Às vezes o trabalho não perdoa e às vezes o stress da vida normal, da vida diária, também não. Vamos ficar com Subtil na voz de Susana Félix. Logo depois ficamos com Maxi, Um Passo Atrás. E terminamos com Quebramos os Dois na voz de Turanja, banda de Tiago Bettencourt. São assim três músicas que nos vão separar do nosso, digamos que, momento poético, do momento mais especial desta noite. Eu convido a ficar por aí, a ouvir e, claro, a sentir um pouco mais da nossa, daquilo que ouvintes nossos, ouvintes que estão connosco e que nos fizeram chegar. Da minha parte, muito obrigada, da parte do equipa, da equipa do Noite Entre Todos, também um forte obrigada. E claro, é de trabalhos assim que nós esperamos. É por vocês que estão aí desse lado que nós esperamos. É por si, ouvinte, que nós aqui estamos e à espera de lhe agradar, de chegar mais perto. Espero continuar a receber trabalhos assim, a contar com momentos assim, porque acredite, é destes momentos que o Noite Entre Todos precisa. É de momentos assim que nós esperamos e queremos levar até si, que está aí desse lado. Grandes artistas que por vezes estão escondidos, sabe-se lá, por trás de um pano. Esperemos que esses artistas saiam cá para fora. Podem escrever, podem cantar, podem contar histórias. Já lhe disse também, e já afirmei aqui, que se tiver uma história para contar, desde o momento que possa ajudar outros, dar força a outros, é só escrever-nos para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Esperamos por si, pela sua notícia, sugestão, situação caricata, pelo seu relato, pela sua história, pelo seu pedido musical, pela sua dedicatória, tudo o que quiser. Faça deste programa o seu espaço. Nós contamos verdadeiramente consigo. Vamos então à música. Vamos ficar com Subtil na voz de Susana Félix. Logo depois, Um Passo Atrás na voz dos Maxi e Quebramos os Dois na voz dos Turanja. São assim as três músicas que tocam e logo depois, então, o nosso momento muito especial. Fico por aí e até já. Toda a tua vida é um segredo guardado no silêncio dos teus passos, discreto, misterioso e sutil, nos gestos, nas palavras, no olhar. Quem pode assim esconder de ti a alma? Quem pode recusar-te a confissão. Da tua boca bebo a imensa calma que embala e adormece o coração. Vagaias pela casa a horas mortas, num bailado de sombras quase ausente, teus olhos franqueando essas portas que se abrem sobre a vida da gente. Quem pode assim esconder de ti a alma? Quem pode recusar-te a confissão? Da tua boca bebo a imensa calma que embala e adormece o coração. Próxima estação, Antena Web. Diz-me tu por que razão devo esquecer-te? Diz-me porque eu já não sei se quero ver-te. A tua decisão só nos fez dar um passo atrás. Melhor na vida sem as coisas más. Deste-me asas e disseste adeus. Ensinaste-me a voar sem ti. Deste-me asas e partiste sem mais. Mas sem ti não vou voar para longe. Comigo, quem queres a teu lado agora que o vento mudou? Podes chamar-me toda a hora, sabes onde eu estou. Deste-me asas e disseste. convencer-te que gostas de mim. Tu a convencer-te que não é bem assim. Era eu a mostrar-te o meu lado mais puro. Tu a argumentares os teus inevitáveis. Eras tu a dançar em pleno dia e eu encostado como quem não vê. Eras tu a falar para esconder a saudade. Eu a esconder-me do que não se dizia. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos os dois. Desviando os olhos por sentir a verdade, juravas a certeza da mentira, mas sem queimar demais, sem querer extinguir o que já sabia. Eu fugia do toque como do cheiro, por saber que era o fim da roupa vestida que inventava no meio do escuro onde estava, por ver o desespero na cor que trazias. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos. Ao silêncio dos lábios que nos mata, eras tu a ficar por não saberes partir, e eu a rezar para que desaparecesses. Era eu a rezar para que ficasses, tu a ficares enquanto saías. Não nos tocamos enquanto saías, não nos tocamos enquanto saímos, não nos tocamos e vamos fugindo. Quebramos como crianças. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos os dois. Afinal, quebramos. Quase pecado que se deixa, quase pecado que se ignora. E cá estamos nós na nossa emissão para continuarmos aqui agora com um momento, tal como eu já tinha dito, anunciado, um momento de poesia, um momento diferente. Não temos história esta semana, nem temos momento da malandrice, mas temos aqui um momento especial. Fizeram-nos chegar até nós um poema. A pessoa que o escreveu, bem como a pessoa que nos fez chegar este poema, pede o anonimato completo, tem direito a isso. Mas, de qualquer forma, fez-nos chegar esta obra feita por si. Muito obrigada por confiar em nós e muito obrigada por nos dar a oportunidade de trazer aos nossos ouvintes um pouco da nossa literatura, de grandes escritores que andam por aí e ninguém conhece. Pede de qualquer forma o anonimato, nós, tal como já disse, respeitamos, e vamos então passar à leitura deste poema. Alerto já que eu não sou uma grande leitora de poesia. Gosto de escrever e gosto de ler, mas não tenho aquela intuição assim muito bonita. De qualquer forma, espero não ficar muito longe do aceitável para quem faz um programa destes. Bom, espero não desiludir muita gente, mas de qualquer forma, pronto, já se sabe que nunca sai assim com uma leitura muito, muito perfeita. Peço então as minhas desculpas desde já e, claro, um grande obrigada da parte da equipa do Meio Entre Todos para quem nos escreveu, para quem nos enviou esta obra dedicada ao dia de ontem, dia 1, dia da criança. Vamos então à leitura do poema. Pequeno anjo. O sonho vai e a alma fica. O corpo sente, mas nem se agita. O olhar sem rumo perde a esperança. É o olhar de quem sofre. É mais uma criança. Nasceu e cresceu, sem nada ter pedido. Ainda não morreu, mas sente-se esquecido. Abandonado à sorte, da alma tão... tão abandonada e inquieta. Sente não ser nada, nem sonhador, nem poeta. É apenas um menino largado, sem ninguém. Não tem pai nem mãe, nem quem lhe queira bem. Não conheço mais do que a sua mãe pouca sorte. E de peito apertado, espero solene a sua morte. Na sua cabeça ao adormecer, pergunta-se por que teve de nascer. Vive com medo do futuro, sabe que quando crescer, tudo é mais duro. Conhece a fome e a tristeza, abraça à noite o frio e o medo. Ao adormecer, sonha com a beleza que durante o dia não pode mover. Tão pequeno e tão reguila, corre atrás da esperança. Mas quando ela lhe faz a finta, cai mais uma lágrima dos olhos desta criança. Corre pela rua, tal como a rua, tal como a vida corre por ele. Adormece contra as estrelas e sabe qual é a sua, enquanto a lua toma conta dele. Tão pequeno anjo que és e tanta dor que tu carregas, mas ninguém entende o que vês e ninguém sabe a dor que te levas. Voa assim, pequeno anjo, põe um olhar no coração, por mais que ninguém olhe por ti, nunca te digas que não. Com as mãos cheias de nada e a fome a matar-te aos poucos. Mesmo assim que tu sorris e corres, neste espaço de homens loucos. Foi assim a leitura do poema Pequeno Anjo. Muito obrigada mais uma vez a quem nos enviou esta obra. Pode não ser uma escritora ou um escritor muito conhecido, o que não é. Pode não ser um escritor ou uma escritora a sério. A grande verdade é que é uma obra que traz muitas verdades. Quantos pequenos anjos, quantas crianças andam por aí sem rumo. Vale a pena pensar nisso. Vamos à música. Agora escolho para os mais novos e também para deliciar os mais velhos. Era uma vez, tema trazido por Sandy Júnior. Uma daquelas músicas que nos transporta até ao mundo dos mais pequenos. Sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra que dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver quem já foi criança um dia. alegrias um dia. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. Era uma vez a riqueza contra a simplicidade, uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade. Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades, os amigos de verdade. Pra gente ser feliz, tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade. Uma história de amor, de aventura e de magia, só tem a ver quem já foi criança um dia. Uma história de amor, pois é, e estamos mesmo no fim da nossa primeira hora. Depois de termos ouvido este tema trazido por Sandy Júnior, Era Uma Vez, eu vou-me despedir da nossa primeira hora e, claro, dizer-lhe que depois do intervalo estamos de volta com mais músicas e bem animados, bem dispostos. Se ouviu Noite Entre Todos na semana passada, tenho a certeza que ouviu, então, o tema gravado por Carlos e, claro, pelo Jorge Cavalo Macaco. Um tema que eu acredito que vai ser um grande sucesso, porque esta banda assim merece. Bom, esta banda, esta dupla, estes jovens, desde já volto a dar os meus parabéns ao Jorge e, claro, a desejar-lhe muita sorte. Mas este jovem também pode ser contactado por si, que quer fazer festas, que conheça algum município que queira fazer festas em que a música popular esteja presente, podem sempre contactá-lo para fins musicais. O Jorge está à disposição nesse aspecto. E então ele deixa-nos o número de telemóvel para que você, que está aí desse lado, o contacte para poder então marcar essa comparência do Jorge junto do público e junto de todos vós, que deseja então que ele leve esta música Cavalo Macaco, entre outras, do seu trabalho, que ainda não está lançado, mas esperemos nós que em breve esteja. Se desejar então o Cavalo Macaco e o Jorge, claro, a presença desta voz e desta música bem animada, então é contactarem com ele através do número que eu vou deixar, 96 95 97 771. Vou repetir, 96 95 97 771. Muito obrigada, Jorge, por ter feito chegar até nós o trabalho Cavalo Macaco e, claro, outros trabalhos que eu vou passar também a exibir nos próximos programas. Bem, vamos agora, vou deixar, aliás, antes de passar à frente, deixo também o e-mail de Jorge Amaral, que é este jovem, que deixa também um e-mail para si que desejar contactar com ele. jfrapsi@gmail.com. Eu vou repetir, jfrapsi@gmail.com. Jorge Amaral, este é então também o e-mail para onde lhe pode escrever. Agora terminamos a nossa primeira hora de emissão com dois temas muito, mas muito românticos. Eu acho que lhe vai saber bem. Estrada do Pecado, na voz de Aleimar. Logo depois ficamos e terminamos, pomos o ponto final nos nossos primeiros 60 minutos com É Difícil, na voz de Pedro Brunhosa. São assim as duas músicas, bem bonitas, bem calmas, que terminam a nossa primeira hora. Depois do intervalo, estou de volta com mais música e boa disposição. Fico por aí e até já! Eu não quero ser

realize as they said farewell. But I'll know where several are if my dreams get real bizarre. 'Cause I saved a few and I keep them. Seja então muito bem-vindo à nossa segunda hora. Abrimos com música e com mais música vamos continuar. Esta hora vai ser toda musical para si que está aí desse lado e que quer, claro, ficar com grandes temas. Eu pelo menos considero. E Love is Noise é o tema que vem já a seguir de uma banda que eu particularmente não dispenso. The Verve. Lembra-se? Acho que sim, e acredito que vá gostar de ouvir. Fique por aí, músicas como estas são as que pode ouvir na próxima hora e eu conto consigo, com a sua presença, com a sua amizade. A nossa sala continua com as portas abertas e, claro, sempre à sua espera. Eu sou a Joana e gosto imenso de estar aqui consigo. É um prazer enorme estar aqui consigo neste dia 2 de junho do ano de 2011, no seu programa e sempre seu programa. Noite entre todos. Fique então connosco e The Love is Noise é o que toca já a seguir dos The Verve. Love is pain, love is these blues that I feel. www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. I com este ritmo que vamos continuando nesta nossa segunda hora, esperando, claro, ver sempre em si um grande sorriso. Vamos ficar agora com os Keen. Logo depois ficamos com Travis, que nos trazem Sin, e terminamos esta nossa seleção com os Coldplay. Mais três músicas, mais três bandas, mais grandes momentos para esta noite, para si que está connosco, que se está a divertir, espero eu, e que está a aproveitar tudo o que temos para lhe oferecer aqui na Rádio Antena Web, todas as quintas-feiras à noite, entre as 22 e as 0 horas. Turning tide. nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. No, I love you. of your soul. Quero alertá-lo para que se está a gostar e que se está a divertir. Então, aproveite, porque estamos mesmo a aproximar-nos perigosamente da meta final deste programa. Mas, antes de pensar nisso, e já com o alerta feito, vamos ficar com os No Doubt para recordar nesta noite. Vale a pena ouvir grandes bandas, grandes momentos da música que fazem parte das nossas vidas e das nossas lembranças. Pelo menos, assim me parece. Fique por aí e ouça, escute, divirta-se e dance, se for o caso. You don't have to forget. Just remember the song there, right? Someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete, but you see the colors in me like no one else. And behind your dark glasses, you're something else. You're really lovely underneath. I'm really lucky. the world. cá estou eu para as despedidas. Pois é, vou-me embora por hoje, mas na próxima quinta-feira espero cá estar com mais novidades para si, mais músicas e grandes, grandes, grandes momentos. Portanto, já sabe, na próxima quinta-feira cá estamos na Rádio Antena Web entre as 23, aliás, entre as 22 e as 0 horas. Já estava a cortar uma hora daqui a bocado, vem daí o Carlos e ainda me diz assim, ah, cortas uma hora, corto no salário. Agora não, agora falando a sério, deixando-nos cá de brincadeiras, corta nada, ele não corta nada, ele diz que ele faz barulho, mas depois não corta nada. Bom, então, como eu ia dizendo, cá estou eu na próxima quinta-feira com as nossas portas abertas, portas que por hoje vão ter que fechar, mas voltam a abrir na próxima semana para si que está aí desse lado. Já sabe que se nos quiser enviar, tal como nos foi enviado hoje, um poema, pode fazê-lo através do geral.radioantenaweb@gmail.com, o nosso e-mail que está sempre à sua espera. Ou então, se quiser contactar, escrever connosco, como fazem alguns dos nossos ouvintes, a quem eu mando um grande obrigada e um grande abraço. Pode-nos escrever na nossa box de comentários. Onde? Onde é que será? Eu sei que você sabe. www.radioantenaweb.info. São estes os nossos contactos, já sabe. Fique connosco, divirta-se. Claro, ouça grandes músicas. Agora ficamos com três temas para o fim da nossa emissão. Embrace Gravity. Logo depois ficamos com Radiohead, e que nos trazem Creep. E assim ficam as grandes músicas para esta noite. Da minha parte é tudo. Fique bem, tenha uma ótima semana e já sabe, conto consigo na próxima quinta-feira. Até lá, tudo de bom para si. Yeah. sun and saw the sky and the way that gravity pulls on you and I, on you and I. I don't belong here.